besarte es una cosa linda. Mete la lengua, da su vagina. Solo yo te quiero desayunar. Xoxota, na maciota. Chupa xoxota é uma coisa linda. Mete la lengua, da su vagina. Meninos de favela, olá todo mundo, olá pra você. Eu tenho uma proposta, proposta pra você. Você vem a minha casa, me cama a conhecer. Hagamos hijinho, pongamos legabel. Pois meninos de favela, meninos de favela. Deus é muito grande, isso já lo sei. Mas esta é mais grande, e é toda pra você. Pois meninos de favela. Meninos de favela. Olá todo mundo. Olá todo mundo. Olá todo mundo. Olá pra você. PMK, la combinación perfecta.